Nosso tema de hoje, a luz sobre o alqueire. Tem um capítulo no Evangelho que fala sobre isso, né? Capítulo 24. Então, fala bem mais do que a gente vai colocar aqui. Quando Jesus usou dessas palavras, ele quis se referir que a luz ela deve ser colocada de uma forma que ela ilumine a tudo. Sobre o alqueire, ele significa dizer que não se bota uma luz, um candeeiro, como ele fala, né? No chão, onde ela não consegue se projetar e não consegue iluminar a peça onde ela está. Dentro dessa forma de iluminar, Jesus ele nos fala muito, dentro do próprio Evangelho, através de parábolas, que são histórias, vamos dizer assim, ou ensinamentos que ele transmite àqueles que estavam ao seu redor, os apóstolos e população em geral, para passar um ensinamento, algo profundo. Mas veja bem, a forma como ele se utiliza é uma forma simples. Ele usa recursos daquele povo, significações que eram facilmente compreendidas, para dar uma explicação. Então as pessoas entendiam o que ele estava falando, porque a linguagem era acessível. Porém, dentro daquela história, existia uma profundidade tão grande que hoje, quando nós pegamos o Evangelho e lemos, às vezes nós nem entendemos, nós ficamos presos na história, na letra. Quando nós começamos a ler um pouco mais ou tentar entender o espírito do que está escrito, nós começamos a perceber que aquele ensinamento, ele ainda existe hoje, ele ainda é para nós, não para aquele povo, é para todos nós. Porque por trás da pequena história, na profundidade que ele quis passar, existe uma orientação que enquanto nós não entendermos, nós vamos ainda continuar precisando dela. Então, apesar do sentido alegórico que ela traz, ela sim tem uma profundidade necessária. E ela vai nos iluminando, né? O sentido do título, né? Sobre luz, ela acaba iluminando durante todos os tempos a nossa trajetória. Porque nós encontramos aquelas respostas que nós não encontramos em lugar nenhum. Todos nós sabemos dos nossos anseios, das nossas necessidades, do que nós estamos buscando, do que nós estamos sentindo, e nós não encontramos, às vezes, nos meios que nós estamos buscando. Então é quando nós, humildemente, conseguimos nos reportar a todo esse ensinamento, nós começamos a ver que o sentido dessas palavras, elas vão fundo em nós. E nós, como humanidade, sempre tivemos a assistência espiritual. Não é apenas para quem estava lá presente ou para quem tem acesso ao que está escrito. Ao longo da nossa história humana, diversas personalidades vieram até nós como guias, como modelos, como exemplos, através daquilo que eles falavam e daquilo que eles faziam. Normalmente, eles falavam e faziam. Eles agregavam as duas potencialidades. Porque a palavra ela é bonita, mas o exemplo ele consegue ficar guardado na nossa memória. A questão visual, a questão perceptiva nossa, ela se torna muito mais forte através disso. E sempre houve aqueles que vieram antes de nós, iluminando a nossa trajetória. Nós temos hoje uma vida, por mais difícil que ela seja, iluminada em todos os sentidos por todos aqueles que vieram antes, palmilhando os nossos caminhos das mais diversas formas. A própria fé, que ainda hoje é muito discutida, ela ganha uma força muito grande através da nossa racionalidade, do entendimento do que ela está nos falando. Então, quando ele fala de luz sobre o alqueire, significa que a gente consiga ver e entender tudo aquilo que está posto, que nada mais vai ficar escondido, nada mais deve ficar desconhecido que nós vamos descobrindo à medida que nós vamos nos colocando no sentido de buscar, de entender todas as coisas. Tudo tem uma resposta. Se eu não sei, é porque talvez eu não esteja olhando para o lugar correto. Não estou entendendo a mensagem. É como a parábola que a gente falou há pouco, né? Então, nós precisamos ampliar a nossa consciência e percebermos. Nós estamos num século de profundas transformações, de muitas alterações, novidades até, eu diria. Mas essas coisas, elas sempre existiram. Nós é que não tínhamos acesso porque não compreendíamos os mecanismos. Toda a ciência, ela vem se redescobrindo dia após dia através das descobertas que ela vai fazendo, do entendimento de coisas que antes não eram compreendidas e que passam a ser desveladas de um momento para outro. Isso tem a ver muito com a nossa maturidade espiritual. Nós nos colocamos num nível de abertura consciencial para poder cada vez entender um pouco mais, inclusive essas mensagens. As coisas acabam caminhando juntas. Nós podemos até ter como exemplo as grandes descobertas em nível mundial, os movimentos sociais que ocorrem no mundo todo, eles ocorrem todos juntos, porque tudo acontece ao mesmo tempo, não é num povo ou em outro separado. O progresso do planeta, ele caminha todo junto, e nós estamos dentro desse processo todo. Vai se descortinando o entendimento, tudo aquilo que nós não sabíamos uma vez. É como se fosse, há sempre a comparação da escola, né? Nós só conseguimos entender uma determinada coisa quando nós temos capacidade para entender aquela determinada coisa. Um exemplo muito fácil disso é um livro. Se nós pegarmos um livro sobre um assunto que nós não compreendemos nada, nós não vamos entender nada do que ele diz. Nós precisamos, às vezes, de pré-requisitos que vão nos ampliando o entendimento. É como tu pegar uma criança, um aluno, que ele está na terceira série e coloca ele na sétima. Não vai entender nada, porque ele precisa do entendimento dos anos anteriores para poder se situar sobre determinados assuntos. Espiritualmente falando, nós também passamos por isso. É claro que nós estamos um bom pouco atrasados nisso aí, porque nós acabamos desperdiçando um grande tempo da nossa vida em cima de coisas que são passageiras. Então, se nós observarmos o nosso dia, as 24 horas do nosso dia, tira sei lá quantas horas, 7, 8, 10 horas dormindo. Muito bem, sobram outras. Dessas outras, nós nos ocupamos com o quê? Claro que nós temos a questão da subsistência. Nós precisamos comer, trabalhar e outras atividades. Mas quanto tempo nós dedicamos ao que é realmente o que vai ter continuidade? Às vezes muito pouco, talvez quase nada. Isso demonstra um pouco a nossa caminhada, né? O que, que nós estamos realmente dando valor, eu poderia dizer. Nós precisamos achar um tempinho, criar o hábito, fazer o exercício de acrescentar a todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, para que a gente tenha uma base, um entendimento, para que essa luz que ilumina tanto, a gente consiga realmente ver. Porque muitas vezes nós estamos com os olhos um pouco fechados. Então, apesar de toda iluminação, nós não conseguimos perceber o que ela está nos querendo nos mostrar. Eu falei de parábolas, e aí a gente até questiona, sim, mas as parábolas, elas são histórias que parece que acobertam um pouco o sentido verdadeiro do que ele está querendo nos dizer, e fica meio conflitante com o próprio título, né? Mas as parábolas, como eu disse, elas são ensinamentos dentro de um aprendizado que não seria possível ser entendido naquele momento. Elas falam de coisas um pouco transformadoras, de entendimentos a nível espiritual. As lições mais simples e mais necessárias naquele momento, todas elas foram dadas diretamente, não foram através de histórias. Jesus bateu e bateu muito na questão do amor, daquilo que nós temos que fazer. Quando ele fala da mensagem que Deus chega até nós, é na mensagem íntima, interior, no que nós precisamos transformar dentro de nós para passarmos a ter uma vida diferente. Não é a vida externa que penetra, é a vida interna que se coloca para fora. Nós sabemos a nossa dificuldade, porque, como eu disse agora há pouco, no nosso dia a dia, pouco fazemos isso, pouco damos até importância. Mas o ensinamento está ali, está dado, e nós sabemos, quando nós precisamos, qual é a fonte que nós vamos encontrar aquilo que vai nos trazer conforto. Então, que a gente consiga, né, cada vez mais lembrar dessas questões, como eu disse, até na questão da oração, né, nós temos que substituir alguns pensamentos que são negativos por pensamentos que nos tragam equilíbrio, harmonia, bem-estar, porque é isso que fica vibrando dentro de nós, é isso que nos deixa bem. Alguns sentimentos mais primitivos até, eles acabam nos trazendo sempre para questões iguais, para oscilações, desequilíbrios mentais, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios orgânicos, e isso é o nosso dia a dia. Então, que a gente consiga perceber isso um pouco melhor. E fica a sugestão do capítulo, né, para quem quiser aprofundar sobre esse tema. Ele fala muito mais coisas do que foi tratado, então é sempre bom a gente ter uma leitura, nem que seja de um parágrafo, para poder colocar um pouco dessa coisa nova dentro de nós.